melhores produções de CDs do Pará é DJ Bruno, o original do Pará. Agora pode aumentar o volume. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Yeah. diversas marcas, sempre trazendo novidades para você. Mistérios da vida. Fogo do Comércio, o rei da mídia. Bruninho do Comércio. Eu tenho que saber onde ela vai. Não dá. DJ Bruno, o original do Pará. Despertando emoções a cada sequência. Comércio, diversas marcas, sempre trazendo novidades pra você. Consegue apagar

se entregue, vai ser colorida logo a maçã. É bela, mas passa depressa. DJ Bruno, o original do Pará, tocando uma super rajada de adrenalina. Não acredito em mais nada do que você diz. Porque você já mentiu demais pra mim. Você usou e abusou do meu coração. Pela primeira vez lhe digo não. Agora você quer voltar jurando amor pra mim. Mas não adianta porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão. Pela segunda vez lhe digo não. Não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe. Original do Pará, DJ Bruno, trazendo alegria e muita adrenalina pra você. Você reclama que não sabe o que fazer. Se eu saio à noite, só volto ao amanhecer. Eu já não aguento mais com tantas reclamações. Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse vou domar meu coração. Eu saio à noite, mas bem sei, não sou vilão. Pois ganho a vida cantando minhas canções. Canto samba, canto reggae, canto brega e baião. Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse vou domar meu coração. Eu vou sofrer se eu te perder. Mas diga, amor, o que é que eu vou fazer? Se você é a minha inspiração. Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse vou domar meu coração. O que é que eu vou fazer? Se você você é a minha inspiração. Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse vou domar o original do Pará. Dispensei você e agora me aparece pedindo pra voltar a namorar. Veja se me esquece. Chances eu te dei, você não merece. Você quis brincar com meu amor. Veja se me esquece. Se você gamou, o problema é seu. Faça o que quiser. Porque antes só do que ter alguém que só quer desprezo para amar também. Você não me serve. Fiz até uma prece para não vir mais me aborrecer. Veja se me esquece. Mas veja se me esquece. Você gamou, o problema é seu. Faça o que quiser, tudo menos seu. Eu, porque antes só do que ter alguém que só quer desprezo para amar também. Você não me serve. Até uma prece para não vir mais me aborrecer. Veja se me esquece. Veja se. Veja se me esquece. Veja se me esquece. Veja se me esquece. DJ Bruno, original do Pará. A sua festa agora com muito mais emoção. Desculpe, mas agora eu vou embora. Não deu, é bem melhor.

gostoso luar. Tenho um coração todo pra te dar. Vivo sonhando acordado, querendo te amar. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar. Agora, uma solidão me devora, meu amor, meu bem querer. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar, que me mata de desejo. Desejo não pode esperar, se você não vem agora, uma solidão me devora. Meu bem querer. Se você não vem, vou te procurar. Quero esse beijo gostoso na luz do luar. Todo pra te dar. Vivo sonhando acordado, querendo te amar. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar, que me mata de desejo. Desejo não pode esperar, se você não vem agora, uma solidão me devora, meu amor, meu bem querer. Se você não vem agora, DJ, uma solidão me devora. Bruno, original do Pará. Eu que um dia jurei nunca mais amar ninguém, pensava assim até te conhecer. Baby, quando te amei pela primeira vez, que fosse só mais uma aventura, pensei. Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, que faltava algo dentro de mim, notei. E quando lhe reencontrei, naquele baile com você dancei, disse pra mim mesmo, sarei. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. Grave seu CD aqui no estúdio produtora Bruno Vozes Brasil. Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, e faltava algo dentro de mim, notei. E quando lhe reencontrei, naquele baile com você dancei, disse pra mim mesmo, sarei. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. E sempre vai ser assim. DJ Bruno, original do Pará. O DJ de nome e sobrenome. Esse sim é o moral. Te olho com esses olhos de quem te quer. Será que você não percebeu e na minha cabeça imagino tudo, seu corpo bem juntinho ao meu. Te vejo na cama, corpo despido, roupas soltas pelo chão. E como amante penetro seu corpo, toco em seu rosto e o seu coração. Bate mais forte dentro do peito, fico sem jeito com tanta emoção. Mas nesse momento perco o sentido, tudo é sonho, é ilusão. Você me assanha, você me provoca, maltrata o meu pobre coração. Mas qualquer dia eu perco a cabeça, você me mata de paixão. Mas qualquer dia eu perco a cabeça, você me mata de paixão. De quem te quer, será que você não percebeu? Que na minha cabeça imagino tudo, seu corpo bem juntinho ao meu. Te vejo na cama, corpo despido, roupas soltas pelo chão. E como amante penetro seu corpo, toco em seu rosto e o seu coração. Bate mais forte dentro do peito, fico sem jeito com tanta emoção. Mas nesse momento perco o sentido, tudo é sonho, é ilusão. Você me assanha, você me toca, maltrata o meu pobre coração. Produções e mixagens DJ Bruno, o original do Pará. Esse é demais. Olha, amor, o que eu vou te dizer. Se não és tão feliz, eu não sei, não posso entender. Tudo que você quer, você tem, sou eu quem te dou. Faço tudo e em trocas recebo só desamor. Quero ser o que você quiser. Na verdade, ninguém sabe mais o que você quer. O que eu quero, você também quer. Eu não posso entender. Você tem preconceito de tudo e não quer me dizer. Quero falar com você frente a frente. Quero saber tudo o que você sente. Quero você nesta cama sem medo. Vou descobrir de uma vez teu segredo. Quero você nesta cama sem medo. Vou descobrir de uma vez teu segredo. Se não és tão feliz, eu não sei, não posso entender. Tudo que você quer, você tem, sou eu quem te dou. Faço tudo e em troca recebo só desamor. Quero ser o que você quiser. Na verdade, ninguém sabe mais o que você quer. O que eu quero, você também quer. Eu não posso entender. Você tem preconceito de tudo que eu quero dizer. Você tem preconceito de tudo que eu quero dizer. DJ Bruno, o original do Pará, tocando uma super rajada de adrenalina. Eu cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Me ama. E você diz que me adora e assim me engana. quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir com esse amor? Eu sei que você nunca me amou. Oh, diga, diga que é verdade, que só por piedade Brasil, produções e mixagem, DJ Bruno, o original do Pará. Ah! original do Pará, DJ Bruno, trazendo alegria e muita adrenalina pra você. Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. Que não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. O sol começa a brilhar, eu sozinho aqui, sempre a esperar você, que não vem bem pra mim, não me deixe triste assim, vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. DJ Bruno, o original do Pará. Vem-te embora, vem! Se você quer partir, pode ir embora, eu não vou chorar, não vou te dar mais essa alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. O pior já sofri, te amei, não fui amado, malfadado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam.

As melhores produções e CDs do Pará é DJ Bruno, o original do Pará. Agora pode aumentar o volume. Eu estou aqui sozinho, sem ninguém pra me aquecer. Vem depressa, meu benzinho, vem correndo, vem me ver. Te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Te amo, meu amor, eu não vivo sem você. Consigo te esquecer. Te amo, meu amor, eu não vivo sem você. Vem que eu te quero, vem pra mim, porque te amo. Consigo te esquecer. Te amo, meu amor, eu não vivo sem você. Vem, DJ Bruno, original do Pará, produzindo os melhores CDs do Pará. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer. Sentimentos alheios. Se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. Aqui a gente faz a sua empresa ter nome. Eu não pensei que fosse terminar assim, mas tudo um dia acabou. Acho que agora tudo já passou. A e nem